Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 29 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia até bem perto das 21h15, já que hoje o Musicália começou com 15 minutos de atraso. Já percebeu por certo de quem é que hoje vamos falar? Exatamente, da estátua All the Things She Said, não deixa margem para dúvidas. Vamos falar de Elena Sergeyevna Katina, mais conhecida por Lena Katina, nascida a 4 de outubro de 1984. Tem atualmente 26 anos, feitos há pouco tempo. E quem está quase a fazer 26 anos é Yulia Yelogovna Volkova. Ela que nasceu a 20 de fevereiro de 1985 e, portanto, está quase a completar os seus 26 anos de idade. Yulia Yelogovna Volkova foi a primeira a entrar para a banda Nepozedi, e só depois Lena entrava também com 7 anos. Yulia entrou com 6. As duas conheceram-se e separaram-se como tantas outras meninas que acabaram por entrar para aquela banda, os Nepozedi, Lena Sergeevna Katina, seguiu o seu rumo e, conhecendo um psicólogo que estava que tinha um grande sonho, realizaram o videoclipe, mas tinha Ivan a noção de que contratar um desconhecido era complicado. Então decidiu ele próprio fundar a sua banda. Inicialmente optaria por uma banda, depois acabou por optar por um duo, mas mesmo assim ficou o nome Tatu, essa ama aquela. Nunca imaginaria Ivan o que este nome teria mais tarde, ou o significado que este nome acabaria por tomar. Acabou por escolher Lena Katina e depois, numa espécie de casting, acabou por escolher também Yulia Savisheva. Aliás, Yulia Volkova, peço desculpa. Yulia Volkova. As duas meninas já se conheciam, algo que Ivan desconhecia. Então, em 1999, juntaram-se, mas só 4 anos depois lançaram o seu primeiro trabalho discográfico. Em 2003, as tatuas estavam na moda, ou aliás, em 2002, peço desculpa, não foi em 2003, foi sim em 2002, que lançaram o seu primeiro trabalho, ao fim de 3 anos. Foi um sucesso, sem dúvida. Temas como All the Things She Said, não me atrevo aqui a dizer o nome em russo, fica difícil de pronunciar, mas o primeiro álbum foi lançado em russo. Só depois, numa tentativa de conquistar a Europa, é que o álbum teve uma versão inglesa. Mas mesmo assim, nessa edição inglesa, 200 km in the wrong lane não foi esquecido, ou o público russo não foi esquecido. Novos temas foram incluídos na versão de 2003 deste mesmo trabalho discográfico. A Tatu acabaram por participar no Festival da Eurovisão, mas já antes haviam criado, haviam criado propositadamente a imagem de homossexuais. Nunca se chegou a saber se efetivamente são ou não. O que é certo é que Lena Katina e Yulia Volkova chegam a aparecer a trocar beijos, ou um beijo neste caso, no videoclipe de All the Things She Said. Para o Cid Vigenia seria ainda mais polémico e controverso, mas levaria as duas meninas para um patamar de sucesso ainda mais alto. Lançaram outros tantos trabalhos e acabaram realmente por conquistar a Europa e um segundo lugar no festival promovido pela European Broadcasting Union, o Festival Eurovisão da Canção. Atualmente, Lena Katina está numa incursão numa carreira a solo, mas diz ela que não vai abandonar agora a sua companheira de trabalho, Yulia Volkova. Esta última, mais recatada, menos comunicativa, mesmo em termos linguísticos. Ao contrário de Lena, Yulia não fala tão fluentemente o inglês, fala mais apenas o russo e fica mais pela Tatu. Uma carreira a solo por Yulia Savisheva. Aliás, Yulia Volkova, eu hoje estou com Yulia Savisheva. Por Yulia Volkova, efetivamente, uma carreira solo não é um dos seus planos. Já Lena Katina admitiu que sim, está neste momento a tratar dessa carreira. Aliás, creio que já está inclusive um álbum em gravação. Mas, segundo Lena, não irá deixar a Tatu. Ora, ouvimos do álbum 200 km in the Wrong Lane o tema All the Things She Said. Vamos também ouvir agora outros dois temas. Magic Key, que faz parte do mesmo álbum, e Nyaluboyf, um tema que também teve o seu sucesso, embora não tanto, mas enfim, teve então também algum sucesso mais na Rússia. Foi um sucesso mais que ficou pela Rússia. Poderia incluir o tema 30 minutos, 30 minutes, não incluí para não trazer várias músicas do mesmo álbum, mas queria fazer referência a mais um vídeo polémico das meninas, da Tatu, que neste vídeo Lena vê Yulia com um rapaz e acabou depois por matar os dois. Ora, isto só alimentava ainda mais a imagem de que eram efetivamente homossexuais. Este facto deixou de ser alimentado, o que é certo é que não deixou, aliás, não foi jamais desmentido, nem por uma, nem por outra. Lena Katina e Yulia Volkova continuam a ter esta imagem controversa e sempre que se fala em tatu, elas dão realmente que falar. Dizer só tatu não chega, tem que se dizer mais qualquer coisa, dada a sua controvérsia. As tatu tornaram-se um símbolo para as jovens homossexuais e praticamente, aliás, de certa forma, as tatu foram o grito de revolta, o grito de liberdade, o grito de igualdade das jovens, das adolescentes ou das jovens adultas homossexuais. A imagem real ou não, pode ser que um dia saibamos se são efetivamente ou não, até para o contrário, fica a controvérsia, algo que também vai alimentando e com sucesso a carreira de Lena ou de Elena Sergeevna Katina e Yulia Yolegovna Volkova. Vamos então escutar o primeiro tema, depois de All the Things She Said, Magic-y. Magic-y. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же? А я автоответчик. Взять и успокоиться, золото молчание, радио бессонница, станция прощание. Кто кому достанется, выпадет монетками. Кто кому останется, нервами, таблетками. За ночными окнами закричит, сломается. Это не считается, это не считается. Верная, неверная, тихая, печальная. Я твоя не первая, ты моя случайная. Mais polémicos da Statu foi precisamente o tema Prostit Vigenia. Neste videoclipe, a cantora Yulia Volkova aparece em cenas íntimas, mas nada de pornográfico chega a ser mostrado. Contudo, isto gerou uma espécie de celeuma na política russa sobre se haveriam ou não de censurar nas televisões públicas este vídeo. O que é certo é que algumas das televisões optaram por fazer, outras não. No geral, a censura não foi aplicada ao vídeo e, segundo uma entrevista de Yulia Volkova, dada na Polónia, a mesma diz que eles não viram, porque não há nada que se possa ver de pornográfico ou indecente naquele vídeo. Apenas atrevido e ousado. Parece que os políticos russos deram razão a Yulia Volkova e a censura não foi mesmo aplicada. Mas o que é certo é que, com tanta polémica, as meninas de 17 e 18 anos só se viram levadas à força, entre aspas, para o estrelato. Para o Cid Vigênia, é tão então que vamos ouvir. E vamos ainda ficar com Outer Space, que faz parte do seu álbum Dangerous, lançado em 2006, já numa fase mais madura e também de maior sucesso destas cantoras, que naquele ano já haviam conquistado não só a Rússia, como também toda a Europa. Estavam ainda a chegar ao mercado dos Estados Unidos quando abrandaram o ritmo, mas mesmo assim, Outer Space foi um sucesso. Concediado. Agora vamos então escutar Prostit de Virginia e Outer Space dos álbuns dos álbuns 200KM in the Wrong Lane de 2003, o tema Prostit de Virginia, e ainda o de 2006 do álbum Dangerous Outer Space. Продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю, хочешь молчи, жди, что пройдет, а хочешь ключи, два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь, как я, и я продолжаю. Жить продолжаю, простые движения. Terminamos esta edição do Musicalia com um tema que levou as duas ao estrelato quando no Festival Eurovisão da Canção conquistaram o segundo lugar. Aliás, um segundo lugar na altura muito polémico, e alegavam as duas jovens, na altura ainda na fase de pré-adultismo, alegavam que era uma questão de discriminação e que não tinham vencido o festival por uma questão de discriminação. Pelo facto de serem, ou aparentemente serem, homossexuais. O que é certo é que mesmo assim conquistaram o segundo lugar com Niverni Vojtia, música que aliás foi depois incluída numa segunda edição de 200 km in the Wrong Lane. Ora, é esta música então que vai fechar a edição de hoje do Musicalia. Foi um prazer imenso estar convosco. Eu estou de volta amanhã para mais música. No Musicalia será a penúltima edição do ano. Quanto a estas edições, agora só para o ano, desejo-lhe, portanto, votos de uma boa noite e, se só voltar para a semana, boa passagem de ano, mas eu conto consigo amanhã. Fique bem, um forte abraço. Boa noite. Разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то... рискнет, а кто-то не сможет, кто-то поймет, но не поможет. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то найдет новое солнце, кто-то в кусты, а кто-то в меня.